Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje continuar um pouco com um tema que foi tocado na aula passada, que é o da extensão das ciências a todos os campos da vida social. Esta ideia aparece como um vago projeto logo no início da modernidade, mas assume o seu perfil definitivo no século XVIII, durante o chamado Iluminismo, e também, vamos dizer, na fundação dos Estados democráticos constitucionais modernos. Uma das bases da formação desses Estados é a ideia de que o Estado permaneceria neutro acima das discussões ideológicas e das questões de valores, ao passo que a livre discussão dentro da sociedade, alimentada pela pesquisa científica e pela atividade universitária, pela mídia, etc., etc., faria com que a disputa das ideias no campo social imitasse mais ou menos o processo da investigação científica, ou seja, a confrontação de hipóteses que, no fim, leva, vamos dizer, às conclusões, leva teoricamente às conclusões mais razoáveis. Tá certo? Então, o processo de investigação científica, ele é essencialmente uma confrontação de hipóteses, né? E confrontação de hipóteses com os dados da experiência e com, vamos dizer, a lógica interna das proposições. De modo que, aos poucos, as proposições mais inviáveis vão sendo rejeitadas e o que sobra no fim é, teoricamente, se não o mais verdadeiro, pelo menos o dito mais válido ou mais apropriado. Com o tempo, vamos dizer, as pretensões do conhecimento científico foram se tornando cada vez mais modestas, até que se chega, vamos dizer, a propostas como a de Karl Popper, Thomas Kuhn, o Paul Feyerabend, que é o mais radical de todos, para os quais propriamente não existe uma verdade científica, tá certo? Existem apenas certas propostas que são adequadas ao nível atual das investigações, podendo ser impugnadas no dia seguinte, tá certo? Curiosamente, vamos dizer, esta progressiva redução das presunções do conhecimento científico, ela é acompanhada por uma extensão do poder da ciência sobre a sociedade. Quer dizer que quanto mais modesta a ciência se torna internamente, vamos dizer, maior a sua autoridade sobre todo o campo social. Então, isso também acontece em função, vamos dizer, do aumento do progresso extraordinário dos meios de investigação científica, da criação de novas instituições, vamos dizer, da encaminhamento de verbas cada vez mais gigantescas para as instituições universitárias de pesquisa e, por exemplo, a formação de uma rede profissional que hoje cobre praticamente o mundo inteiro. Eu acho que não existe nenhum país do mundo, por mais atrasado que seja, que não tenha lá o seu establishment científico em permanente contato com os seus equivalentes das nações mais prósperas e avançadas. Então, hoje, a rede de informações científicas também é mundial. Nós podemos dizer que isso já tinha sido alcançado mais ou menos por volta dos anos 50. Mas depois, com o progresso dos meios de comunicação e, sobretudo, com a internet, nós podemos dizer que a informação científica se tornou praticamente simultânea. Quer dizer, tão logo um trabalho é publicado em qualquer revista acadêmica, sei lá, da Zâmbia, né? Imediatamente ele é indexado, no mínimo, se ele não for reproduzido, ele é indexado em vários sites científicos da internet, sites de bibliografia científica, e colocado à disposição dos pesquisadores em todo o mundo, através, se não, vamos dizer, do download direto, pelo menos através da rede mundial de bibliotecas, que você entra em qualquer biblioteca do mundo, e através dela você solicita qualquer publicação de qualquer outro país, tá certo? até certo ponto, vamos dizer, a própria barreira das línguas é transposta aí, desde que existe uma obrigação regulamentar de que todo trabalho científico publique pelo menos um resumo no inglês, que é, vamos dizer, ele é o grego, né, o que o grego foi na antiguidade, o latim foi na Idade Média, é hoje, né, o inglês, o idioma internacional. Então, a informação realmente se tornou simultânea. Na mesma medida que se torna simultânea, se torna inabarcável, de algum modo, tá certo? Tanto que quando às vezes você procura dados sobre alguma questão importante que você imagina que deva ter chamado a atenção de muita gente, às vezes a dificuldade é extraordinária. Quer dizer, mesmo nessas condições quase ideais que você tem da pesquisa científica hoje em dia, você tem lapsos. Mas eu estou descrevendo esse negócio apenas para dar a ideia de que a proposta iluminista, quer dizer, de fazer do debate social uma espécie de. Epa, aqui sumiu a imagem, ficou preto. Não, voltou. A proposta iluminista de fazer do debate social, debate público, uma espécie de imitação macroscópica do processo da investigação científica e da confrontação das hipóteses, ela por si, ela desenvolveu um conjunto de meios materiais para tornar isso viável. Esses meios materiais estão sendo a rede das instituições universitárias de pesquisa, a bibliografia internacional, vamos dizer, sem contar, vamos dizer, o sistema em permanente funcionamento de congressos e discussões científicas que não se passa um dia sem que centenas ou milhares de profissionais acadêmicos se desloquem de um lugar para outro para participar, vamos dizer, de congressos, conferências, etc, etc. Então você tem certo, uma proximidade física também, facilitada pelo progresso dos meios de transporte. Além da facilidade física, você tem a facilidade da bibliografia e você tem a facilidade do acesso à informação científica em todos os lugares. Este mesmo processo que eu estou descrevendo, ele se aplica ipsis litteris ao campo da filosofia. Se você vê nos anos por volta dos anos 40, 50, você já tinha bibliografias filosóficas internacionais enormemente completas, né? Eram publicações monstruosas em que qualquer trabalho científico publicado, né, não só na Zâmbia como até na USP, estava lá, né, indexado, por mais insignificante e idiota que fosse, estava lá no índice, né? Então, talvez tenha algumas interrupções para espirros, tosses, etc., porque devido ao meu estado periclitante de saúde, não aparece, parece que eu estou muito bom, mas eu estou só fingindo, né? Então, você vê, tudo isto só foi possível na medida em que as sociedades mais avançadas, mais ricas do Ocidente, apostaram na hipótese iluminista. E essa hipótese tem, então, como disse, dois andares. Por um lado, você tem a discussão científica propriamente dita, tá certo? E em cima dela, a discussão pública, que teoricamente se pauta pelos mesmos critérios de veracidade e adequação da discussão científica e que a imita na esperança de que, do livre confronto das opiniões, acabará por prevalecer, no fim das contas, a razão. Não é isto? Então, a esperança que aí está depositada, ela implicava a expectativa de que o poder, vamos dizer, dos mitos, das crendices e do irracional sobre a sociedade seria, ao longo do tempo, atenuado, diminuído até desaparecer por completo e, de certo modo, né, a vitória da verdade estaria mais dia menos dia assegurada pelo próprio desenrolar do debate democrático, tá certo? Então, a ciência, vamos dizer, e o debate científico, a classe científica, o modelo da sociedade é, vamos dizer, a própria natureza íntima do pensamento iluminista que modela e inspira a formação de tantos estados modernos, né? Modela e inspira, vamos dizer, o advento da República Francesa, da República Americana, tá certo? Depois foi imitado em tantos lugares, na América Latina toda foi imitado, né? E acabou por prevalecer e, nas últimas décadas, por se impor ao mundo todo como o único modelo viável. Você veja que até as propostas de regime ditatorial ou totalitário, que hoje nos parecem tão monstruosas e inaceitáveis ao ponto de que quem quer que se apresente em público defendendo-as será imediatamente considerado um maluco, um criminoso. Você não pode esquecer que essas propostas, durante os anos 20 e 30 do século 20, eram discutidas publicamente como coisas perfeitamente razoáveis e viáveis, tá certo? Em função, sobretudo, da crise econômica das democracias, né? Quer dizer, quando o capitalismo democrático mostrou uma certa fragilidade, sobretudo com a quebra da Bolsa em 1929, então, de repente, a ideia de que uma centralização brutal do poder poderia resolver os problemas pareceu uma coisa bastante razoável naquele momento. Tá certo? Quer dizer, o número de intelectuais de primeiro plano que então apareceram defendendo as propostas da Itália, da Alemanha, do fascismo, do nazismo, outros defendendo o socialismo, é um negócio imenso. Quer dizer, o socialismo ainda tem defensores hoje, não é isso? E nos últimos anos aconteceu esse fenômeno extraordinário, que é o retorno da proposta autoritária explícita na Rússia, através do Alexandre Dugin e do Vladimir Putin. Eles não fazem a menor questão de fingir que a proposta deles é democrática. Ela é uma proposta autoritária mesmo, centralizadora mesmo. E eles defendem isso, vamos dizer, com a mesma tranquilidade com que, nas décadas de 20 e 30, tantos intelectuais europeus defendiam o fascismo ou o nazismo. Note bem que, nessa altura, no começo, ninguém tinha ideia da imensidão do estrago que o nazismo iria fazer. E o estrago feito pelo socialismo só se tornou público ainda muito mais tarde. Quer dizer, foi depois da guerra que onde os crimes do socialismo como regime de genocida se tornaram conhecidos, sobretudo a partir de 1956, com o famoso discurso de Nikita Khrushchev, né, sobre os crimes de Stalin. Que, você vê, naquele momento, até para aquela população intelectual esquerdista, soou como uma coisa inverossímil, né? Eu tenho até um depoimento pessoal do Paulo Mercadante. Paulo Mercadante, na época, era um militante comunista, e ele estava em Paris e havia um encontro na casa do Louis Aragon, que era o poeta oficial do Partido Comunista Francês, uma das grandes lideranças do comunismo francês. E estava lá reunido mas um monte de intelectuais comunistas quando chegou a notícia do discurso do Khrushchev. E a reação geral foi não acreditar, achar que aquilo era um golpe de propaganda da mídia imperialista internacional. Falaram, esses imperialistas não têm mais o que inventar, mas nem se o Khrushchev ia dizer uma coisa dessa. E eles estavam conversando e o Aragon não estava. E ele chegou logo depois com informações frescas do Comitê Central. E chegou e disse: ó, companheiros, lamento informar, mas é verdade, o homem realmente disse essas coisas. Então, daí se seguiu uma série de crises, né, no movimento comunista. Muita gente teve, quer dizer, o impacto da decepção foi tão forte que muitas pessoas tiveram crise nervosa. No Brasil, o Carlos Marighella foi internado, né, depoimento também, né, do Paulo Mercadante, que é uma espécie de testemunho ocular da história, e que era o melhor amigo do Carlos Marighella na ocasião, sabia tudo a respeito. Então, um bocado de gente saiu do partido nessa ocasião, inclusive no Brasil, o próprio Paulo Mercadante, Antônio Paim, que depois foram formar um grupo liberal, né? Então, todas essas defecções do Partido Comunista mostra como a divulgação dos crimes do comunismo pareceu, num primeiro momento, inverossímil e, num segundo momento, não, verossímil, verdadeiro, porém inaceitável. Certo? E quanto aos, vamos dizer, aos crimes do nazismo, tá? Claro que durante a guerra se falou muito disso, então você tinha, vamos dizer, a propaganda dos regimes inimigos, né, contando tudo que os nazis faziam e até inventando alguma coisa a mais, como no caso do famoso massacre de Katyn, que foram os russos que fizeram, e aquilo acabou no Tribunal de Nuremberg, foi lançado à conta dos nazistas, né? Como se faltasse, como se tivesse escassez de crimes nazistas, e ainda inventaram mais alguns. Mas na década de 20 e 30 não havia acontecido absolutamente nada. Quer dizer, o regime fascista na Itália, por exemplo, não parecia substancialmente pior do que qualquer outro regime no mundo. E mesmo o Hitler, nos seus primeiros anos, nossa, impressionou, vamos dizer, tanta gente boa, né? Você vê, na França, a Albert Rivault, que era um nacionalista francês hidrofobicamente anti-alemão, até ele reconheceu que a Alemanha estava progredindo e que o regime do Hitler tinha lá os seus méritos, essa coisa toda. Este era o teor da conversa nos anos 30. Quer dizer, nós não podemos imaginar a história retroativamente pelo que ficamos sabendo depois. Quer dizer, vocês também não podem esquecer, vamos dizer, que o verdadeiro impacto dos crimes nazistas no mundo só veio, na verdade, no fim da guerra, quando os americanos entraram em alguns campos de concentração e filmaram, né, as imagens dos prisioneiros, né, cada um pesando 22 quilos, quer dizer, eram, vamos dizer, cadáveres ambulantes, e além disso, está aqui, aqui os que tinham sobrevivido, e ao lado deles é pilhas e pilhas e pilhas de cadáveres. Então aquele negócio horroroso só apareceu, né, em 1945. Né? E dentro da própria Alemanha, os oficiais americanos obrigavam os cidadãos alemães a ir até o campo de concentração para eles verem o que tinha acontecido. E a maioria permanecia incrédulo, quer dizer, o sujeito estava vendo a coisa e ele continuava, ficava louco, não acreditava no que estava vendo. Então, por isso mesmo é que nós, para nós pode ser difícil imaginar que coisas como as propostas fascista, nazista ou comunista parecessem tão razoáveis nos anos 20 e 30. Eu digo, sim, mas foi antes de que os seus crimes fossem divulgados e a maioria até antes de que fossem praticados. Tá certo? Então, naquela época parecia uma coisa razoável. E veja, a flexibilidade do debate democrático era tanta que até as propostas antidemocráticas eram livremente discutidas e se esperava que elas se integrassem normalmente no confronto racional das hipóteses, até que as propostas mais razoáveis acabassem por prevalecer. Muito do julgamento que nós fazemos dos acontecimentos hoje em dia ainda se baseia nessa expectativa. Isso quando, por exemplo, nós vemos alguma operação de políticos empenhados em esconder uma verdade do público, nós nos sentimos chocados. Por quê? Porque nós esperamos que a democracia funcione como se fosse uma investigação científica. Mas, quer dizer, a hipótese da sociedade científica, quer dizer, a sociedade organizada com base na ciência, está já, vamos dizer, arraigada na própria expectativa e no julgamento que nós fazemos dos fatos. Quando aparece algum sujeito com alguma proposta, alguma ideologia que nos parece irracional, de por que ela nos parece irracional? Porque nós a confrontamos com a expectativa da sociedade fundada na ciência. Bom, mas aí você tem vários problemas, né? O primeiro problema é que se a sociedade, o debate público, deve imitar a investigação científica, isto não é a mesma coisa. E, sobretudo, não trabalha no mesmo sentido coerente com a ideia da administração científica da sociedade. Então, isso quer dizer que o sucesso da ciência na modernidade, ele traz junto consigo essas duas ideias. Quer dizer, de um lado, o debate público deve imitar o debate científico, ou seja, deve haver total liberdade de opinião e as ideias devem se confrontar, tá certo? Diante do Tribunal da Razão. Essa é uma ideia. A outra ideia, a administração deve se tornar científica. Ou seja, as medidas, decisões legislativas e administrativas não podem se basear, dizer, no arbítrio dos legisladores ou do governante no momento, mas devem ter uma inspiração científica e devem ter fundamentos científicos, né? Você vê que isso é tão banal hoje em dia que você não vê um discurso de candidato que não exiba diante de você um monte de estatísticas, um monte de dados científicos para mostrar que a política dele tem um fundamento na realidade e que é, vamos dizer, aprovada por, vamos dizer, um critério científico, né? Ora, na medida em que a administração se torna científica, isso significa o seguinte: primeiro, a administração tem que possuir um controle maior dos dados da situação. Quer dizer, não pode. Não pode tomar decisões, quer dizer, a esmo. Ela tem que ter as informações corretas. As informações são colhidas por meio científico e são unificadas e centralizadas, tabuladas e comparadas para poder ser entregues ao administrador de modo que ele possa decidir com base numa visão real das coisas, tá certo? Ora, isso significa que se a informação científica é centralizada no governo, ora, as decisões do governo sendo baseadas em conhecimentos científicos adquirem, por sua vez, uma autoridade que não tinham antes. Por exemplo, quando o governo decreta que a população tem que tomar uma vacina contra determinada doença. Quer dizer, ele tem dados, ou diz que tem, pelo menos, que sustentam a crença de que existe uma epidemia disto ou daquilo, de que aquilo representa um risco de saúde pública, X ou Y, e de que, se não vacinar a população, haverá um grande risco para todos. Então, imediatamente, ele decreta que a vacina é obrigatória. No momento em que aquele dado científico, aquela informação científica, fundamenta uma lei, acabou a discussão. Claro que a lei pode ser reposta em discussão no parlamento, mas enquanto ela não for revogada, ela é obrigatória e ela é imposta com todo o poder da administração pública, da polícia e dos tribunais. Não é isso? Ora, então você vê que você tem aí um duplo movimento. Por um lado, a discussão pública, que se torna, vamos dizer, cada vez mais aberta, democrática, de modo que as ideias concorram umas com as outras como se fosse uma discussão científica. Por outro lado, a centralização do poder nas mãos de uma administração estatal que traz agora a chancela da autoridade científica e que, por isso mesmo, pode cada vez menos ser contestada. Esses dois processos, que um contradiz o outro, evidentemente, né? Ambos saem da ideia iluminista de basear a sociedade como que fosse numa imitação da classe científica. Não é isso? Você não pode esquecer que de dentro, onde, do próprio processo, onde, da Revolução Francesa, saem as propostas mais radicalmente democráticas, como sai também a proposta nitidamente, explicitamente autoritária de Auguste Comte, do positivismo, que dizia praticamente que a política tinha que ser abolida e trocada por uma tecnocracia, ou seja, o governo se cercaria dos melhores conhecedores de todos os ramos da atividade social, e o que ele decidia estava decidido, e daí para dentro a sociedade seria administrada como se fosse uma empresa. Tá certo? Então, essas duas tendências opostas, democracia e tecnocracia, ambas são inspiradas na mesma mentalidade científica do iluminismo. Então, este é o primeiro problema que surge. O segundo problema, que só veio a se manifestar com mais clareza nos últimos 40 anos, é que o debate público não parece realmente baseado numa livre circulação de informações, mas em tentativas cada vez mais ousadas e cada vez mais bem-sucedidas de controlar o fluxo das informações. Tá certo? Porque se existe, vamos dizer, uma lei histórica comprovada, é que a difusão dos fatos provoca novos fatos. Quer dizer, quando um determinado acontecimento chega ao conhecimento de determinadas pessoas, essas pessoas reagem. Ou seja, você tem um fato, você tem a difusão do fato, e você tem o terceiro fato, que é provocado pela difusão. Então, em que medida, vamos dizer, a difusão, vamos dizer, o efeito da difusão dos fatos pode ser calculado de antemão? Este é um problema que já foi colocado, pelo menos desde a década de 30. É o problema do controle das informações. E se você pode prever com antecedência as reações que serão suscitadas ante a divulgação de determinados fatos, então você pode, evidentemente, modelar a sua divulgação de modo a provocar determinadas reações que são desejadas. Então, do problema da divulgação se passa para o problema do planejamento e da chamada engenharia social ou engenharia comportamental. Quer dizer, estudos profundíssimos de engenharia comportamental já existem, pelo menos, no mínimo, desde a década de 40, na Inglaterra, no famoso Instituto Tavistock, presidido por Kurt Lewin, que era um psicólogo formado na mentalidade da escola analítica. Então, veja, então já não temos duas linhas causais. De um lado, a evolução da democracia com base no debate científico, e do outro, a evolução da tecnocracia com base nas conclusões científicas, né? Nós temos três. Nós temos já uma espécie de tentativa de misturar ou de fundir esses dois processos, criando um terceiro, que é o controle do debate. Isso já por meios cientificamente avançadíssimos, né, e que se tornaram, vamos dizer, ainda mais eficientes durante a Segunda Guerra Mundial, quando, vamos dizer, a necessidade de você preparar, adestrar e disciplinar as populações para a guerra, fez com que a ciência da propaganda avançasse muito naquele período, tá certo? Isso quer dizer que certas investigações que já vinham antes, se processando de maneira mais ou menos discreta, aqui ou ali, em institutos de pesquisa psicológica, na Europa e nos Estados Unidos, de repente foram aproveitados, foram retirados da pura bibliografia científica e postos a trabalhar na administração pública. Tá certo? Então, por exemplo, a famosa técnica da estimulação subliminar, que até hoje não se tem um controle preciso de quanto isto é usado, tá certo? Por governos ou por grandes grupos econômicos ou por partidos políticos, né? Não há nenhum órgão encarregado, vamos dizer, de fiscalizar e de controlar o uso desses instrumentos. Né? No livro, meu livro, Jardim das Aflições, dediquei todo um capítulo a algumas das técnicas que se disseminaram a partir da Segunda Guerra, como, por exemplo, programação neurolinguística, tá certo? Cujo uso hoje está disseminado por toda a sociedade e nós não temos a menor ideia de em que medida, né, isso tem influenciado o comportamento das multidões e o rumo geral das coisas na política. Em terceiro lugar, você ainda tem um outro fator, que é a organização cada vez mais intensa e mais científica dos grupos de pressão. É isto? Então, por exemplo, à medida que determinadas profissões se desenvolvem, e certos interesses econômicos também se intensificam, então se formam naturalmente grupos de pressão incumbidos de influenciar o poder legislativo e as administrações federais e estaduais nas várias nações para promover a adoção de legislações que sejam favoráveis a esses grupos. Isso é o que aqui nos Estados Unidos se chama lobby, né? O lobby nos Estados Unidos é uma atividade perfeitamente legal. Aqui você tem uma rua inteira em Washington, que é a rua K, né? K Street, que é a rua dos lobistas. Você tem só escritório de lobista para todo mundo lá. Quer dizer, gente que vive de defender os interesses de determinados grupos perante o parlamento. Tá certo? Então, o lobismo se tornou, por sua vez, uma profissão, e uma profissão também altamente científica. Isso quer dizer que o lobista, hoje, ele não vai apostar na sua simples influência pessoal, na sua simples simpatia ou no poder das propinas. Não, não, não, não. Tudo isso está calculado. Quer dizer, já tem. Todos os políticos já estão fichados, você já sabe onde eles podem ser pressionados, onde eles podem ser vulneráveis a isto ou aquilo. Então, como dizer, essa influência, o tráfico de influência se tornou uma atividade também científica. E alguns dos grupos interessados nisso estão ainda mais interessados pelo fato de que não são grupos economicamente produtivos e dependem, por sua vez, de verbas estatais ou privadas, de doações estatais ou privadas. E dentre as classes que se incluem nisso, a classe dos pesquisadores científicos é certamente a primeira. Claro, uma pesquisa científica pode, a longo prazo, render muito dinheiro. Mas isso leva muito tempo. Um sujeito pode ficar 40 anos pesquisando uma coisa que depois se transforma num produto e dá um dinheiro, mas do que ele vai viver durante os 40 anos, né? Então, a profissão científica depende eminentemente de doações, de verbas ou de grandes grupos econômicos, grandes fundações ou de verbas estatais. E, muito bem. Como vai ser a distribuição dessas verbas? Nós vamos deixar que tudo aconteça assim a esmo, que os políticos e os empresários distribuam a verba conforme a cabeça deles? Não, não, não, não. Isso também tem que ser organizado cientificamente. Então, isso quer dizer que os grupos de pressão organizados para direcionar as verbas de pesquisa hoje também operam cientificamente buscando obter um controle cada vez mais aprimorado das decisões governamentais e das decisões dos grandes grupos econômicos que direcionam as verbas para cá ou para lá. Então você verá que aos poucos nós vamos indo cada vez mais longe daquele esquema simplório do iluminismo, né, onde a luta das ideias e a luta das correntes políticas simulava como que se fosse uma confrontação dialética entre cientistas, todos empenhados honestamente na busca da verdade, e medindo, né, as várias propostas e hipóteses com total objetividade e isenção. De modo que o esquema todo poderia ser facilmente representado por um esquema do paralelogramo de forças, né? Quer dizer, um vetor aqui, outro vetor ali, pá, pá, pá, pá, no fim você tem uma resultante. Isso. Esta era a imagem simplória, Quer dizer, mesmo dentro disso, desse esquema, a coisa não é tão simplória, porque quantas correntes de opinião existem? Tá certo? São muitas. Então, quer dizer, diagramar isso sob a forma de um paralelogramo de força daria algum trabalho, mas no fim das contas é um esquema simples, né? Acontece que, vamos dizer, se você, esse paralelogramo de força é baseado na ideia de você tomar as várias propostas, as várias ideias políticas como se fossem vetores. E do confronto dos vários vetores vai sair lá uma resultante. Quer dizer, qualquer aluno de ginásio sabe fazer um paralelogramo de força. E a noção do paralelogramo, a imagem do paralelogramo de forças ainda está no fundo da mente de muitas pessoas quando examinam o debate público. Né? Quer dizer, quando você. Por exemplo, o que é uma soma de votos no parlamento? Não é isso? Quer dizer, das várias propostas em concorrência, se perfilam algumas mais poderosas e do confronto delas sai uma votação e, pumba, deu uma resultante. Não é isso? Só que isto só descreve a superfície, a casca do processo social. Por baixo desse paralelogramo de forças, você tem inúmeras outras forças que não podem ser representadas num plano, porque são forças de outra natureza. Por exemplo, você tem aqui uma confrontação entre várias propostas. E por baixo disto, das propostas, você tem uma confrontação entre diversas forças de influência política ou de pressão ou até de ameaça. Bom, se você diagrama cada corrente de opinião como se fosse um vetor, diz muito bem, uma ameaça física não é um vetor. Ela não pode entrar neste mesmo diagrama, seria preciso fazer um diagrama já não no plano, porém no espaço, um diagrama tridimensional. Né? Claro que você pode complicar esses diagramas formidavelmente usando, né, por exemplo, os recursos do setor avançadíssimo da matemática, que é a topologia, né, que representa esses processos complexos, né, por uma espécie de diagrama espacial. Né? Mas, à medida que, vamos dizer, essas diferentes forças vão entrando em ação, então nós vamos nos afastando cada vez mais daquele modelo simplório da concorrência democrática. Modelo que ainda está presente no julgamento moral que as pessoas fazem. Quer dizer, elas julgam como se o processo político e o debate público hoje fosse de fato aquilo que os iluministas esperavam que fosse. Embora sabendo que não é isso na realidade. Então você tem um critério de descrição da realidade e outro critério completamente diferente para o julgamento moral das várias condutas e do resultado. Você sabe então que esta moral está desligada da situação de fato, mas você não tem outra, então você continua usando a mesma. Então, isso é uma coisa que acontece inúmeras vezes na história. Quer dizer, você tem um sistema moral relativamente simples, fácil de aprender, que todo mundo mete aquilo na cabeça e continua julgando por aquele processo, ainda quando a situação objetiva tenha introduzido tantas variáveis novas que não cabem naquele sistema. Não é isso? Então, quando isso acontece, você tem então um outro processo, que é o processo da alienação entre o debate público e o estado real de coisas. Ou seja, na verdade, você tem um problema assim, assim, assado, mas aquilo que se discute publicamente é outra coisa completamente diferente. Porque você não tem, às vezes, os conceitos descritivos que lhe permitam passar da compreensão do estado de coisa real para o seu julgamento moral. Você não tem a mediação entre uma coisa e outra. Isso acontece hoje em dia praticamente o tempo todo. Então, em função dessa complexidade cada vez maior da situação, onde entra, primeiro, o problema da tecnocracia e da administração centralizada em concorrência com a concepção democrática do debate público. Em segundo lugar, os vários grupos de pressão Em terceiro lugar, o controle da informação, né? Em quarto lugar, a complexa rede de relações entre a atividade científica e os seus financiadores, né? E por fim, vamos dizer, o próprio poder da classe científica considerada não como produtora de conhecimento, mas considerada como uma das forças sociais em jogo. Tudo isso vai complicando a coisa de tal maneira, sem contar um outro processo ainda, que é o de que a disseminação da mídia no começo do século XIX, quando começam a aparecer jornais para tudo quanto é lado, e depois aparece mais meios ainda quando vem o rádio, a televisão, etc., cinema, etc., etc., a este processo de expansão segue-se um processo de concentração, sobretudo nos últimos 50 anos. Quando, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existem seis grupos que dominam a mídia inteira. Né? Isso quer dizer que para você chegar a um consenso do que vai ser publicado e do que vai ser escondido, basta reunir seis pessoas. Né? E essas seis pessoas decidem. É para dizer isto, mais isto, mais isto, mais isto. Tais e quais coisas. Notícias estão excluídas. Quer dizer, a coisa se tornou enormemente fácil. É claro que todos esses processos, quando você tem um processo de expansão, você tem automaticamente como reação de descentralização. E quando tem uma descentralização, você tem automaticamente também como reação de dissolução do esquema centralizado. Né? A última das mais importantes dissoluções foi o advento da internet, que fura, né, o processo de controle da mídia, mas que, por sua vez, é seguido de uma série de empreendimentos para o controle da própria internet, sem contar um processo espontâneo, que é o de que a proliferação de informações acima de um certo nível, tá certo, as anula completamente. Né? Então, vamos supor, se num debate você tem três ou quatro correntes, bom, você pode acompanhar o debate, mas se você tem 1.200, você não acompanha mais. Na medida em que a internet coloca à disposição de qualquer cidadão, por mais burro que seja, os meios de opinar, de intervir num debate, então é claro que a confrontação de opinião se torna inabarcável. E na medida que se torna inabarcável, a multidão de opiniões é facilmente neutralizada, tá certo? E posta a serviço de duas ou três correntes majoritárias, tá certo? Capazes de tirar proveito desse próprio caos. Ou seja, o controle da internet, o controle oficial da internet, como hoje está se tentando, né, sobretudo por iniciativa da Rússia e da China, ele até certo ponto ele não é sequer necessário, porque não é difícil você fazer uma engenharia do caos, tá certo? E tirar proveito. Um proveito centralizador da própria multiplicidade de opiniões. Não só multiplicidade, não é, se trata só de opiniões, trata da multiplicidade de fontes de informação. Por exemplo, quais são as fontes que são confiáveis? O cidadão comum hoje não tem a menor condição de controlar isso aí. Tá certo? Então, por via das dúvidas, ele tem duas alternativas principais. Quer dizer, ele acredita na grande mídia, que é, por assim dizer, o espaço público. Você pode esquecer que a grande mídia se chama mídia porque ela está justamente no meio. Quer dizer, ela é o ponto onde as informações convergem, ou seja, onde todas as pessoas têm acesso ao mesmo bloco de informações. E não só têm acesso ao mesmo bloco, como estão conscientes de que as outras também têm acesso ao mesmo bloco. Então, possibilitando a criação, vamos dizer, de um diálogo, de um intercâmbio, tá certo? Então, aquilo que está fora da grande mídia não entra nesse espaço público. E, portanto, mesmo o sujeito que tem acesso a informações, ele não sabe se os outros têm acesso à mesma informação. Então, isso não permite fundamentar um debate público. Então, quer dizer, o debate se fragmenta em milhões de pequenos debates entre círculos de quase iniciados, né? Alguns que estão lidando com informações reais e de primeira mão, e outros que estão lidando com mitos e lendas absolutamente fantásticos. Não é isso? Então, isso quer dizer que a imagem da democracia como um debate público racional, ela já foi para as cucuias há muito tempo. Hã? Então, o tal debate público se tornou uma coisa absolutamente caótica, né? E só controlável desde muito de cima e para fins que não tem nada a ver com a busca da verdade. Isso é fins que tem a ver, vamos dizer, com a criação e manutenção de certos poderes, ainda que na base da mentira organizada em escala de massas, né? Então, esta é a situação real na qual nós nos encontramos todos os dias. Sempre que você abre um jornal ou liga o seu computador para ver a internet, você já está no meio desta confusão. Tá certo? Então, isso coloca para nós concretamente, eu e os alunos desse curso, né, o problema da informação correta. Quer dizer, primeiro, quais são as fontes que são confiáveis. Então, existem certos critérios que são esses sim, são científicos e que são, por assim dizer, inescapáveis. Né? Um deles é o de você dar uma confiabilidade maior à informação direta do que à informação indireta. Tá certo? Então, você lidar, na medida do possível, com documentos de fonte primária. Não é isso? Então, se existiu uma decisão governamental sobre isto ou aquilo, e surge na mídia e nos meios políticos um debate a respeito. Bom, a fonte primária, o que que é? É o texto mesmo do decreto. Porque o decreto pode estar dizendo uma coisa, às vezes estão discutindo outra, porque às vezes as partes fundamentais do decreto não são aquelas sobre as quais é mais interessante puxar a discussão. Não é isso? Então, quer dizer, o apelo aos documentos primários já cria para cada um de nós também certos problemas inabarcáveis. Por exemplo, se nós pegamos o Defense Authorization Act, passado pelo presidente Obama outro dia, o original tem mil e não sei quantas páginas. Então, muito bem, eu quero o documento de fonte primária, então eu vou lá e vou ler as 1.200 páginas. Para isso eu vou levar vários dias, né, senhor? E provavelmente, quando eu chegar à conclusão, as mentiras, as pessoas não vão acreditar mais em mim do que acreditam em qualquer palpiteiro que tenha inventado alguma coisa a respeito. Então, a situação real na qual nós nos encontramos, vamos dizer, é de um caos de informações que só adquire uma forma graças à intervenção de poderes interessados, tá certo? E no qual a possibilidade da busca da verdade é mínima e requer, por assim dizer, se nós realmente quisermos, o melhor dos nossos esforços. Nisto, sem contar, vamos dizer, as nossas próprias limitações pessoais nesse sentido. Então, o que vem acontecendo nos últimos 20 ou 30 anos é que a negação sistemática das verdades mais provadas e bem provadas do universo se tornou norma. No Brasil, vocês viveram este negócio da negação do Foro de São Paulo, negação unânime por toda a grande mídia durante 16 anos. Ora, hoje nós sabemos que não existiu nenhum fato político nesses 16 anos mais importante e mais decisivo do que a formação do Foro de São Paulo, que hoje governa uma dúzia de nações no continente e que não tem nenhuma força que se oponha a ele. Eu digo, ora, mas se o noticiário político não trata do fato político mais importante, ele trata do quê? Hã? Bom, ele trata de camuflagens e desconversas, tá certo? Que no fim das contas são somente interessantes o quê? Ao próprio poder político fundamental, que a essa altura é o mais secreto de todos. Tá certo? Então, de certo modo, para nós, que nascemos no Brasil, que vivemos no Brasil, essa experiência é uma coisa enormemente pedagógica, porque nos mostra em escala menor um processo que está acontecendo no mundo inteiro. Então, os jornais brasileiros, jornais que é na televisão brasileira, não são nada no contexto do mundo. Não é isso? Do que é a Folha de São Paulo, né? Comparado àqueles jornais japoneses que tiram 10 milhões de exemplares, ou comparado aqui à CNN, não é nada. Mas nós tivemos em escala, então, microscópica, em escala regional, uma escala quase municipal, né, um modelo de controle do fluxo de informações. Um modelo relativamente fácil de você acompanhar, de você reconstituir a história dele. Na verdade, se você quiser, se é só ler os meus artigos a respeito, tá certo? Você vê a evolução desse controle que vai desde a negação ostensiva até a admissão tardia e já inútil. Quer dizer, a informação é liberada quando ela já não pode mais fazer mal, tá certo? Aos interessados na manutenção do segredo, tá certo? Só restando então, depois que você confessa que aconteceu aquilo que você dizia que não estava acontecendo, você diz, ah, aconteceu, mas não é tão importante assim, ou não é tão ruim assim, e assim por diante. Então, nós temos este modelo. Baseado nesse modelo, você pode, por exemplo, tentar estudar um outro caso, tá certo? Que é esse dos documentos do Barack Obama. Que é, vamos dizer, uma operação de ocultação imensamente mais vasta do que o que aconteceu no Brasil. Nesse no Brasil são ali três ou quatro jornais, tá certo? Jornais que vendem um número irrisório de exemplares em comparação com o tamanho da população. Mas aqui não, aqui você tem gigantes de mídia. Então, já tem um modelito pelo qual você pode estudar um caso mais complexo. Mas tem outros casos que ainda são mais complexos do que esse. Por exemplo, nos Estados Unidos, vamos dizer, que é o país que tem, se gaba de ter a maior informação científica do universo, se você procurar informações sobre mortes por iatrogenia, isso é, mortes por erros médicos, você não tem estatísticas confiáveis em parte alguma. E note bem, isto não é uma operação que meia dúzia de políticos resolveu fazer para esconder o passado de um político. Não, isto é uma ocultação geral que persiste ao longo de muitas décadas. Então, quem começou essa ocultação? De onde ela veio? Ela resulta de uma decisão explícita, quer dizer, de uma política consciente de controle da opinião, ou resulta de fatores sociológicos anônimos, quer dizer, preconceitos, medos, interesses grupais, etc., etc., que no fim se ajuntam e produzem este resultado? Esta pergunta, né, é fundamental da história. As coisas aconteceram porque alguém quis que acontecesse, ou aconteceram, como diria o Max Weber, por um resultado impremeditado da confluência de várias ações humanas inconexas? É a mesma coisa perguntar: tem causas políticas ou causas sociológicas? Não é isso? Às vezes você pode passar 10, 15 ou 20 anos investigando um negócio desse e você não chega à conclusão. Você não sabe se houve uma ação premeditada, tá certo? Ou uma confluência mais ou menos acidental e incontrolável de fatores anônimos. Tá entendendo? Quer dizer, todos esses são os problemas que se colocam para nós na vida de todos os dias, para nós simplesmente entendermos o que está acontecendo. Então, eu não acho que é exagero nenhum eu dizer que o famoso debate democrático, quer dizer, o controle do fluxo de acontecimentos por uma opinião pública informada, madura e informada, chegou a um estado de absoluta calamidade. E esta calamidade significa automaticamente o estado calamitoso da própria democracia. Mais ainda, trazendo esse mesmo conjunto de observações, né, que nós vimos na escala macro, a coisa chega a ser assustadora, né? Você vê essa multidão de informações circulando e você não tendo acesso às fontes, as fontes estão encobertas sob mil camadas de camuflagem, tá certo? E às vezes a camuflagem não é nem sequer premeditada, mas é resultado apenas de omissões e ações acidentais. E, em suma, você vê que não dá para você entender o que está acontecendo. Bom, pegando este panorama geral e usando-o, por sua vez, como modelo para o estudo de um setor mais limitado, quer dizer, já que ficamos assustados com o tamanho do caos incontrolável, bom, vamos ver se nós reduzimos o campo de investigação para obter algum controle, tá certo? Suponha que você queira apenas saber o que está se passando no mundo em termos do debate filosófico. Então você esquece os políticos, esquece os grandes grupos econômicos, esquece até o problema do financiamento das universidades e tal, e diz, bom, vamos ver só o que que os filósofos estão discutindo. E vamos ver se nós conseguimos, com relação a um problema determinado, né, saber qual é o status questiones hoje. Você com frequência verifica que até isso é impossível. Primeiro, pelo número excessivo, tá certo, de opiniões em circulação. E, portanto, pelo caráter inabarcável da bibliografia. Claro que essa bibliografia, sempre que eu resolvi tirar a limpo um problema desse, eu falo, não, peraí, aqui eu vou pegar um probleminha e vou me informar de tudo, tudo, tudo que os caras estão escrevendo a respeito. Então, por exemplo, eu fiz isso no tempo que eu estava preparando o meu livro sobre Aristóteles. Quer dizer, a quantidade de trabalho sobre Aristóteles que eu li, fichei ou pelo menos consultei, é um negócio monstruoso. E mesmo assim eu digo, agora não cheguei a 1%. E ali você já vê que a quantidade de pressupostos filosóficos, morais, sociais, políticos, etc., que estão embutidos na discussão, já torna uma coisa quase inabarcável. Porque quando você lê um trabalho, eu estou aqui, né, sei lá, quero ler um trabalho sobre o conceito aristotélico da alma. Muito bem, então eu pego lá na bibliografia, vejo lá uns 200 trabalhos sobre isso, e começo a lê-los. Você vê que cada um dos participantes do debate, ele traz consigo uma multidão de pressupostos culturais, religiosos, morais, etc., etc., que não estão dentro do trabalho, que você tem que adivinhar por trás do texto. Quer dizer, quais são, vamos dizer, as crenças fundamentais desse indivíduo que dão base, então, à análise específica que ele faz de Aristóteles e, em especial, deste probleminha dentro da filosofia de Aristóteles. Ora, se você não chega a captar esses pressupostos gerais por trás da análise que o sujeito está fazendo, você simplesmente não a entende. Você entende apenas a letra do que ele está dizendo. Mas não o intuito verdadeiro daquele trabalho e qual é o tipo de influência que ele está querendo exercer sobre os seus pares, tá certo? E, em última análise, a que tende esta coisa. Então, se nós pegamos, por exemplo, o famoso livro do Werner Jaeger sobre a evolução do pensamento aristotélico. O livro saiu na década de 20, né? E a tese dele era a seguinte: Aristóteles começou como um platônico de estrita observância, então um filósofo quase místico, mas com o tempo ele se desiludiu. Tudo isso ele virou uma espécie de cientista experimental moderno. Eu digo, bom, foi assim ou não foi assim? Eu digo, você lê a bibliografia do livro, pega, tem uma tradução espanhola, tradução mexicana, facilmente acessível no Brasil, publicado pelo Fundo de Cultura Econômica. Dá uma olhada na bibliografia e diz, bom, para eu testar se esse sujeito está falando a verdade ou não, eu precisaria, no mínimo, né, ler os textos de Aristóteles, de preferência no original, e mais esses trabalhos todos de pesquisa em que ele se baseou. Então, levaria uns 2 anos só para tirar este ponto a limpo. Aristóteles mudou de ideia ou não mudou de ideia? Hã? Existe um sistema aristotélico ou dois? Hã? Se você quer saber, até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele e garanto que fui eu. Tá certo? Eu prefiro acreditar, né, na hipótese do Eric Weil, né, que não escreveu um livro inteiro sobre Aristóteles, mas escreveu um ensaio de 20 páginas, que para mim vale mais até do que o livro do Jäger. O dele é o seguinte, olha, qualquer que seja o caso, nós temos que partir da premissa de que Aristóteles foi um filósofo. E de que um filósofo busca dar algum senso de integridade e de unidade às suas ideias. Em cada etapa da vida, se ele mudou de ideia, ele vai ter que reintegrar de alguma maneira as anteriores. Tá certo? Então, como você não vê Aristóteles, em parte alguma, negando, né, explicitamente as suas crenças de início, tá certo? O simples fato de que ele passou a investigar outras coisas não quer dizer que ele tenha mudado de ideia. Então, se quer saber, essa hipótese não tem a mais mínima importância. Nós vamos continuar tratando a filosofia de Aristóteles como se ela fosse a filosofia de Aristóteles. Eu acho essa ainda a solução mais razoável, mas eu posso jurar por ela? Não, não posso. Nem eu posso, nem Eric Weil podia. É? Então, mesmo dentro do campo estrito dos nossos interesses mais imediatos, nós estamos, como disse, como cego em tiroteio. E para isso nós temos que desenvolver um certo senso, um certo faro, não é isso? Que não é uma capacidade racional, por assim dizer, mas também não é irracional. Hã? Que nos garanta não a descoberta da verdade objetiva, certa e provada, mas garanta a integridade e honestidade da nossa própria busca. Então, quando você não dá para você saber o que está se passando, você pode, pelo menos, adquirir a certeza de que você está fazendo o melhor possível. E de que, se você se enganar, você não vai se enganar em coisas que sejam básicas para a sua conduta na vida e para a integridade das suas atividades públicas. E eu acho que, para a formação do filósofo, é este o ponto que interessa. Então você vê que o mesmo, vamos dizer, as mesmas precauções, né, metódicas que supostamente garantem a integridade da ciência, como por exemplo a amplitude da informação, a idoneidade das fontes, etc., se tornou um pouco utópico. E o que continua sendo viável, vamos dizer, é a integridade e o senso de orientação pessoal do indivíduo. Isto é a isto que nós devemos tender, e hoje isto é mais necessário do que nunca. Tá entendendo? De modo que, se você se enganar em algum ponto objetivo, você possa ter pelo menos uma certeza razoável de que este engano objetivo não falsifica a sua atitude pessoal e subjetiva, mas até a valoriza, vamos dizer, por um erro acidental que não compromete, vamos dizer, a integridade essencial da sua atitude. E, neste sentido, tudo o que eu disse na outra aula sobre a formação do filósofo se revela ainda mais importante hoje em dia do que foi no tempo do próprio Sócrates. Porque você vê, o que acontecia entre Sócrates e os seus interlocutores? Cada um deles era, de certo modo, um conhecedor de alguma coisa. Diríamos hoje um especialista. Aqui você tem um artista, especialista em arte, você tem um comerciante especializado no comércio, tem um político especializado na política, e Sócrates não era especialista em coisa nenhuma, né? E cada um deles era, então, o portador de uma determinada ciência. O que que Sócrates opunha a esta ciência? Uma outra ciência? Não. Ele opunha apenas a integridade da sua busca pessoal. De modo que, mesmo que ele tivesse errado num ponto ou no outro da verdade objetiva, a diferença entre ele e os outros ainda continuava imensamente a favor dele. Porque eles, às vezes, tinham algumas verdades objetivas, mas fundadas na falsidade essencial da sua postura subjetiva. Porque eles estavam representando papéis sociais e repetindo discursos grupais ou discursos coletivos. Então, na maior parte dos casos, eles não sabiam do que estavam falando, e Sócrates sempre sabia. Quando ele disse aquele negócio, eu só sei que nada sei, tá certo? O que que ele está fazendo? Bom, os outros sabem algo a respeito das coisas, sabem algo a respeito da ciência, sabem algo a respeito da arte, sabem algo a respeito da religião, sabem algo a respeito da política, mas só que sabe a respeito dele mesmo. E aí ele está num terreno onde a sua segurança é máxima. Quer dizer, eu sei o estado presente dos meus conhecimentos e a medida presente da minha ignorância. Eu sei o que me falta saber para concluir sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Então, certo modo, eu tenho um controle da minha ignorância. É o que eu chamei, numa aula já muito antiga, inteligência, conhecimento e verdade, inteligência, verdade e certeza, eu chamava do mapa da ignorância. Ele só tinha o mapa da sua ignorância. E, portanto, ele tinha o controle do que ele estava dizendo, ao passo que os outros não tinham. Então, é a busca desta técnica interior que é, no meu modesto entender ou desentender, a função central do ensino da filosofia hoje. Se ele pretende ter alguma utilidade além do mero exercício de uma profissão, que você pode exercer, na verdade, sem entender coisa nenhuma de filosofia, porque o doutor Emir Sader não é diretor de um departamento de filosofia, o seu Quartim de Moraes também não é, o Safatli também não é professor. Então, quer dizer, a ignorância total do assunto não é obstáculo algum ao exercício da filosofia. Não é isto? Então, no sentido profissional. Mas se nós queremos exercer a filosofia como uma busca de orientação efetiva, então, vamos dizer, é na técnica subjetiva que nós devemos nos esforçar mais. Estão compreendendo? Então, quando você está atento a esta necessidade, você pode, às vezes, olhar certos debates profissionais entre filósofos com, vamos dizer, um senso de estranheza verdadeiramente socrático. E você ter, pelo menos por instantes, o sentimento de que você está no meio de um debate de loucos. Não é isso? Porque, às vezes, os instrumentos filológicos, linguísticos, históricos e lógicos que as pessoas usam nesses debates, isso é um negócio de um tal, tal, tal, tal requinte que para a aquisição desses instrumentos técnicos você dirige toda, você empenha nisso toda a sua atenção, toda a sua energia e você esquece às vezes de perguntar, mas do que nós estamos falando? Hã? Eu vejo, por exemplo, né, quando surgiu aquele negócio na parte do Júlio Lemos, sobre aquele debate sobre os futuros contingentes. Começou com o debate sobre os futuros contingentes, depois mudou completamente, né? Completamente de assunto. Mas e eu acabei nem dizendo o que eu achava do problema dos futuros contingentes. Como ele, né, lançou um insulto a mim lá no meio, eu comecei a discutir o insulto, no fim, os futuros contingentes foram virar mais contingente do que nunca e desapareceram. Mas o assunto não deixa de ser interessante. Supondo-se que eu fosse dar alguma opinião a respeito, tá certo? Em vez de apenas defender a minha duvidosa honra, tá certo? No meio do debate, né? Quando eu defendo a minha honra, eu sempre o faço com um certo sentido de humor, porque eu não me considero uma pessoa tão importante nem tão inatacável, né? Mas às vezes é gostoso, né? Você fazer de conta que você está ofendido, né? Só para você mostrar que o outro é mais palhaço ainda do que você, né? Então, mas se fosse para falar alguma coisa sobre o problema dos futuros contingentes, eu diria o seguinte: faz 2.400 anos que os lógicos estão discutindo as proposições sobre o futuro contingente, né? E chegaram a um desespero tal, né, nisto, que para tentar resolver o problema, eles tiveram que inventar outra lógica. O Lukashevski inventou uma outra lógica, que é chamada lógica polivalente, e mesmo assim não resolveu o problema, né? Eu digo, bom, quem sabe, vamos fazer só uma hipótese muito modesta, que as proposições, isso é, as sentenças que você faz sobre os futuros contingentes, têm um pouco a ver com a realidade do tempo passado, presente e futuro. Eu, por exemplo, uma coisa é você estudar o desenvolvimento real de um processo temporal qualquer. Outra coisa é você estudar a estrutura das relações entre proposições que você faz a respeito. Então, bom, o problema do futuro é um. O problema das proposições sobre o futuro é outro, completamente diferente. Então, eu digo, quando que um futuro é contingente? Quando ele é imprevisível. Quando pode acontecer de um jeito, contingente, quer dizer, pode ser de um jeito, pode ser do outro. Quando que o futuro é contingente? Você quer saber? Na prática, eu digo, num número mínimo de casos. Em geral, o futuro já está determinado. Porque quando você fala futuro, você quer dizer quão futuro? Daqui quanto tempo? Ora, o que vai acontecer daqui 2 segundos é tão futuro quanto o que vai acontecer daqui 2 milênios ou 2 trilhões de anos. Logicamente falando, não há diferença nenhuma entre um e outro. Então, isso quer dizer que se você quiser estudar o problema do futuro, você tem que começar não por discutir a estrutura e a lógica das proposições a respeito do futuro, mas processos temporais reais que aconteçam dentro de uma medida controlável. Por exemplo, um sujeito, um bandido, mirou na cabeça da vítima e disparou um tiro. No momento que ele disparou um tiro, o projétil ainda não acertou a cabeça da pobre vítima. Mas vai acertar. Quando? No futuro. Vamos supor. A vítima está deitada e dormindo. E o sujeito usou um fuzil com mira telescópica de uma distância, digamos, de 20 metros. Qual é a possibilidade de que isso não acerte? É mínima, tão mínima que entraria naquilo que o Leibniz chamaria infinitesimal. Não precisa ser calculado. Então, se na hora que o sujeito aperta o gatilho, você diz: ih, o coitado está morto. Essa é uma proposição sobre o futuro contingente? Então, esta é uma proposição futura que já é verdadeira no instante em que você a emite. Está entendendo? Na prática, na vida real, nós descobrimos o seguinte: que qualquer sentença que você diga, qualquer uma, por mais insignificante que seja, ela supõe uma infinidade de conhecimentos reais, substantivos, né, que não fazem parte nem do conteúdo da proposição e nem das suas relações com outras proposições. Vamos supor o seguinte: eu entro num supermercado, entro aí no Walmart e pego lá um meio quilo de salsicha, levo no caixa, pôo na balança e faço para o caixa a seguinte expressão. Ele olha na caixa registradora, não fala nada e me aponta. E de lá eu vejo 12 dólares. Suponho. Também não digo nada, puxo 12 dólares da minha carteira, pum, dou para ele, ele faz o pacote e eu vou embora. Não houve proposição alguma, ninguém disse absolutamente nada, e no entanto está tudo absolutamente claro. Por quê? Porque esses gestos todos, eles se baseiam no conhecimento de um contexto. Eu sei o que é uma salsicha e ele também sabe. Se pedir para nós, ora, defina uma salsicha. Eu digo, posso não saber definir. Mas eu sei reconhecer uma quando eu a vejo. Se eu estou vendo uma galinha, eu sei que não é uma salsicha e vice-versa. Se eu ver um pé de alface, eu sei que não é uma salsicha. Então, isso é um conhecimento não verbal, tá certo? Que não tem como entrar dentro da proposição lógica, mas que é o fundamento dela. Então, eu não posso provar isso agora para vocês, talvez num outro dia eu tente provar. Mas o essencial não é provar, o essencial é aludir à experiência que vocês podem reconhecer, que toda a comunicação verbal humana, incluindo todas as proposições da lógica, se baseiam numa quantidade de conhecimento não verbal inabarcável, que é, diz respeito ao ambiente real onde nós vivemos, que está pressuposto na mais mínima comunicação verbal ou na mais mínima proposição lógica. Então, o problema dos futuros contingentes é um dos inúmeros aspectos, como diz, deste mundo que nos rodeia. E só se torna um problema de lógica porque nós desejamos encará-lo assim. Mas não porque ele se apresente a nós como um problema de lógica. Nós o transformamos num problema de lógica, ou seja, transmutamos as várias situações esquemáticas e até imaginárias em proposições, e daí articulamos as proposições umas com as outras e tentamos fazer a lógica da coisa. Eu digo, mas o problema do futuro contingente é um, e o problema das proposições sobre o futuro contingente é outro, completamente diferente. O estudo do primeiro pode esclarecer a segunda, mas da segunda não pode esclarecer o primeiro. Ou seja, se eu estudar toda a lógica das proposições sobre o futuro contingente, eu nada saberei sobre o futuro na realidade. Mas o que eu souber sobre o futuro na realidade tem uma influência tremenda no estudo da lógica pelo seguinte: qualquer fato que eu observe, tá certo? Na realidade, na experiência real, ele já constitui, em princípio, um exemplum in contrarium de qualquer proposição que o negue. Então, basta eu saber um fato que eu já conheço, em princípio, uma multidão de proposições que estão impugnadas e que eu não preciso estudar. Agora, eu estava vendo ali o livro do William Lane Craig sobre desse debate dos futuros contingentes desde Aristóteles até Soares. É um livro magistral do ponto de vista da erudição. Porém, você vê, ao longo de toda essa discussão, só vai até Soares, que é um filósofo mais ou menos da Renascença. Se prosseguisse, daria mais 10 livros, né? Em tudo isso você não vai encontrar um único estudo sobre a realidade dos processos temporais. Nada. Zero, zero, zero, zero, zero. Por exemplo, O problema da profecia. Na hora que um profeta enuncia a profecia, supondo que ele seja um profeta realmente, ele está fazendo o quê? Ele está usando de uma informação privilegiada. Ou não? Quem foi que disse aquilo para ele? Foi Deus. Então é a fonte mais fidedigna e pior. Só contou para ele, não contou para nós. Então, em que medida o cumprimento da profecia pode ser dito contingente? Eu digo, qualquer proposição futura enunciada com esse conhecimento de causas que já estão em ação não é contingente de maneira alguma. É? Quando, no momento que o bandido puxa o gatilho, eu olho para a vítima e digo, coitado, está morto. É? Uai, eu estou enunciando uma coisa tão certa quanto um profeta que, baseado na inside information recebida de Deus, diz que vai acontecer tal ou qual coisa. Eu digo, ora, as pessoas podem achar bonito discutir, por exemplo, ah, mas aqui você está pressupondo o determinismo, e o determinismo entra em conflito com o livre-arbítrio. Eu falei, não. Quem disse para você que o problema de determinismo e livre-arbítrio pode ser logicamente levantado em sentido geral e universal? E você, o ser humano, você pode resolver o problema do determinismo e do livre-arbítrio? Você não pode, em hipótese alguma. Isso é contraditório com a condição humana? Para eu saber se isso tudo está determinado, ou indeterminado, precisaria ser eu o determinante ou indeterminante. Ou seja, a solução do problema do determinismo e livre-arbítrio pressuporia um conhecimento divino. Portanto, essa não é uma questão razoável para você colocar. E, no entanto, quanto, né? Quanta água não rolou, quanto papel não foi impresso para discutir esta questão? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, a primeira vez que eu ouvi falar desse problema, eu falei, isso não faz sentido. Este problema só pode ser resolvido com relação a casos concretos limitados. Por exemplo, se o sujeito usando um fuzil de mira telescópica, mirando um coitado que está dormindo parado a 20 metros, dispara o projétil. Bom, então está determinado que o fulano está morto. Agora, se um sujeito puxa de um revólver e dá um tiro em qualquer direção, está indeterminado se alguém vai morrer ou não. E, no caso de morrer, quem morrerá? Então, vale mais a pena você pegar casos como este e você fazer a descrição meticulosa do processo, da fenomenologia inteira do processo, para você saber como funciona, né, os futuros determinados ou contingentes, do que você estudar toda a lógica das proposições futuras. Porque, afinal de contas, a lógica das proposições não são o futuro, é só apenas o que você diz a respeito. Então, é lógico que no que eu estou dizendo, eu também estou usando raciocínios lógicos. E, portanto, alguma lógica das proposições eu também estou usando. Tá certo? Mas o foco da atenção não é ela, sim o processo real. Então, eu até hoje, eu acho que o apelo do Edmund Husserl, que ele para de discutir proposições e começa a discutir coisas, e não foi, as pessoas não prestaram muita atenção no que ele estava dizendo. Mas o que ele disse foi a coisa mais grave que se falou na filosofia do século XX. Qualquer processo real é infinito, por mais simples que seja, ele é mais rico, mais complexo e mais substantivo do que a lógica inteira. Então, bom, vamos tratar aqui o problema do determinismo e livre-arbítrio. Muito bem. Determinismo do quê? Determinismo em geral? Então, ah, você quer dizer o seguinte: A realidade em geral pode estar toda determinada de antemão ou pode ser toda, vamos dizer, arbitrária de antemão? É isso que você quer dizer? Esta pergunta é de uma imbecilidade total. Hã? Pelo simples fato que a realidade se apresenta a você de maneira empírica e não como um código onde esteja determinado se vai haver determinação ou indeterminação. Isso quer dizer que em qualquer evento da vida, por mais complexo ou simples, você vê, vamos dizer, uma complexa mescla de determinismo e indeterminismo. Você conhece algum caso onde esses dois elementos foram perfeitamente descritos com relação a um exemplo simples? Não, eu não conheço nenhum. Hã? Ou, para dizer como Ortega e Gasset, nunca se escreveu um livro que explicasse perfeitamente bem por que alguém fez alguma coisa. Esta, assim como a frase do Husserl, as coisas mesmas, né? Teve na minha cabeça um impacto tremendo quando eu a li pela primeira vez. Esta frase do Ortega e Gasset me causou arrepios, porque ela dá uma medida da nossa ignorância da realidade concreta e da nossa presunção de tudo resolver mediante análises lógicas hipotéticas. Então, eu suporia, por exemplo, ah, nós queremos estudar o problema do futuro, então vamos estudar um caso de profecia. Profecia que você saiba que foi realizada da maneira mais explícita, mais patente e mais acachapante do universo. Como, por exemplo, quando Nossa Senhora anuncia: ora, esta guerra vai acabar, mas vai vir outra, e ela, poucos dias antes, será anunciada por um fenômeno estranho no céu. E batata. Hã? O céu de Paris ficou claro de noite. E poucos dias depois a França foi invadida. Qual é a relação que tem? Qual é o mediador entre o anúncio da profecia e o seu cumprimento? Esse mediador é Deus. Só que aí você diz, não vale, Nossa Senhora está lidando com inside information. Eu digo, sim, mas a profecia, por natureza, é inside, só existem dois tipos de previsões. Ou é inside information ou é chute. É? E se for chute, bom, eu não preciso estudar por que que o chute não deu certo. Mas se é inside information, então qual é o fator decisivo que determinou que aqueles acontecimentos sucedessem como profetizado? Pode ser, por exemplo, sei lá, digamos, você chega no hospital, tem lá uma curva da febre do cidadão, é? Não é isso? Então ela subiu e agora está descendo, né? Bom, então você supõe que ela não vai subir no instante seguinte, a não ser que aconteça algo. Se não houver nada que modifique o quadro, bom, deve continuar assim. Ou seja, você tem algum conhecimento a respeito da força causante que está por baixo daquilo? Então você tem uma inside information, né? Assim como Nossa Senhora tinha um inside information que foi o próprio Deus que deu para ela. Então, o problema de determinismo de livre-arbítrio só pode ser resolvido com relação a casos concretos, colocá-lo com relação à totalidade, supõe que você tem o conhecimento da totalidade, o que é absurdo. É? Então, quer dizer, este problema ele tem que ser rejeitado com todas as nossas forças. Quer dizer, isto é uma pegadinha demoníaca. É? E, no entanto, você pode preencher páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de trabalhos acadêmicos a respeito da lógica do futuro contingente. E ainda tem gente como Júlio Lemos que vai achar que isso é o suprassumo da seriedade. Bom, diante disso que a gente pode fazer, pode ficar consternado, né? E entender por que que, no fim das contas, ninguém fora do mundo acadêmico liga para esses estudos. Porque é o tal negócio, é a experiência do Franz Rosenzweig, o filósofo judeu, na Primeira Guerra Mundial. Ele lá, numa trincheira, levando bala de tudo quanto é lado, e era um estudante de filosofia, e ele disse: bom, e agora? Para que me serve toda aquela filosofia que eu estudei? O que ela me responde, né, a respeito da morte, da verdadeira responsabilidade humana? Nada. Aquilo tudo é uma brincadeira. Né? Então, vamos dizer, o confronto da filosofia com a realidade sempre termina em favor da realidade e contra a filosofia. Já digo, o negócio do Shakespeare, mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Eu digo: bom, mas se a filosofia é vã, então para que você vai se dedicar a ela? É? Só por uma questão de profissão, por uma questão de prestígio entre seus pares, ou por uma questão de vaidade. Tá certo? E era exatamente contra esse tipo de filosofia que Sócrates andava de um lado para o outro fazendo pergunta e mostrando que os caras não sabiam absolutamente nada. Então, existe uma metodologia de filosofia? Existe, está toda em Sócrates. Entre Sócrates e Platão já está tudo resolvido. Tá certo? Então, a filosofia é o adestramento do indivíduo para a busca da verdade. É? Sabendo que ele não vai se tornar o dominador da verdade, tá certo? No sentido objetivo da coisa, ele pode se tornar o dominador da autenticidade, da genuinidade da sua busca. Então, a verdade da filosofia é a verdade da própria busca filosófica e não necessariamente a verdade das suas conclusões. Tá certo? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta, é uma pergunta muito interessante do Igor Dias Fernandes sobre o fenômeno do déjà vu. Mas, Igor, eu não vou responder a sua pergunta por dois motivos. Primeiro, eu conheço muito pouco a respeito. A única coisa que eu li faz muitos anos foi o escrito do o trabalho do Henri Bergson a respeito, que eu sugiro que você leia. E em segundo lugar, porque é um fenômeno que nunca aconteceu comigo. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Tá certo? Então, eu prefiro deixar entre parênteses. Né? Já viu aquela coisa que você entra no lugar e teve a impressão de que já esteve lá, quando na verdade nunca esteve? Isso nunca me aconteceu. Né? Então, eu vou deixar sua pergunta entre parênteses, até melhor ocasião. Tem aqui a pergunta do Rodrigo Franco, muitíssimo interessante também. Ele diz: ainda dentro do tema desenvolvido na aula 142, mais especificamente sobre a formação dos poldaios, eu gostaria de saber como um indivíduo ainda em formação poderia conseguir fazer para si mesmo as perguntas certas para despertar o seu núcleo insubornável, de modo que a partir daí ele pudesse tomar um rumo na busca da verdade. Parece-me que, não havendo nenhum filósofo participando diretamente dos questionamentos do indivíduo, o interrogatório socrático, ele pode ir parar muito longe, até mesmo ficar soterrado com milhões de perguntas impertinentes. Bom, isto de fato acontece. Porém, nós não podemos esquecer que a própria circunstância concreta em que nós vivemos nos coloca as perguntas. Eu acho que o negócio, não existe uma técnica para isso, mas veja, quando um problema filosófico se apresenta a você, você não deve aceitá-lo na primeira. Você deve primeiro esperar que ele prove que ele é um problema, que ele é importante e que ele merece a sua atenção. O melhor é esperar, vamos dizer, que a própria vida concreta coloque para você os problemas que você de fato tem que resolver. Isso quer dizer, as decisões morais que você tem que tomar na vida, as atitudes efetivas que você tem que tomar perante isso ou aquilo, você saber, às vezes, o que você realmente pensa a respeito de tal situação ou de tal pessoa, né? Ou seja, impedir a invasão do cérebro por perguntas idiotas. É mais uma questão de você rejeitar perguntas do que de você buscá-las. Eu acho assim que o artificialismo, a gratuidade, o desejo de você brilhar academicamente, né, o desejo de parecer inteligente, tudo isso atrapalha demais e às vezes reflete uma espécie de falta de problemas reais ou uma falta de atenção para os problemas reais. Então, Há muito tempo, isso aí eu aprendi logo no começo, e aprendi graças ao Julián Marías Ortega y Gasset. Depois confirmei de mil e uma outras fontes. O que quer, qualquer problema que você pegue, esse problema vem pela cultura filosófica, vem pela tradição filosófica, ou pela tradição científica, ou pela história, etc, etc. Mas entre este problema e você existe uma certa distância. Por exemplo, vamos supor que você está, sei lá, sobre o problema dos futuros contingentes. Então, começa pela seguinte coisa: da onde este problema apareceu? Ele apareceu na realidade para você? Ou foi uma formulação erudita, escolar, que chegou até você e é alguém que está te interessando neste problema sem que ele tenha surgido da sua vida real? Se é assim, meu filho, já começou errado. Você pega lá os interrogatórios de Sócrates. Você vê que é sempre a situação concreta. Ele sabe para quem ele está falando, ele conhece a vida das pessoas que ele está falando, ele sabe qual é a relação que ele tem com aquelas pessoas, e ele está sempre falando de coisas que são da vida real, daquele lugar, daquela cidade, daquela situação política. Nunca é um treco puramente abstrato. Nunca é um interesse acadêmico ou um interesse científico, entre aspas. Então, esse arraigamento na situação real, isto aí é o que eu estava contando mesmo, o negócio do impacto do Husserl, né? Eu comecei a estudar as investigações lógicas de Edmund Husserl desde muito cedo. E depois, mais tarde, dei até um curso sobre isso. Acho que esse curso está gravado, tem aí na internet. Na época, Husserl não havia formulado ainda a fenomenologia como na sua, no seu formato final. E ele estava apenas investigando. Vamos dizer, a questão da natureza da lógica, tá certo? E havia várias hipóteses ali em circulação. E ele começa a investigar uma delas, que é o psicologismo, que as leis da lógica são leis do pensamento, leis do, por assim dizer, do cérebro humano. E ele investiga isso, vamos dizer, a partir de todas as possibilidades que existem. Quer dizer, aquele problema para ele adquiriu uma tal realidade. E daí eu pensei, como é que ele fazia isto? Eu digo, simples. Ele era um matemático de formação. A partir da matemática, ele tinha começado estudos de lógica. E de repente ele perguntou, o que que é isto que eu estou fazendo? É? Então você vê que a profundidade e intensidade da investigação que ele faz, é porque aquilo não era um problema teórico, era um problema real. Ele queria entender o que que ele estava fazendo enquanto professor de matemática e lógica, entendeu? Então não era um problema abstrato, era um problema de desorientação real, portanto, a busca real de uma orientação que é a própria natureza da filosofia. Você vai ver que as grandes investigações filosóficas todas apareceram assim. Você lê Aristóteles. Da onde Aristóteles tira os seus problemas? Você vê que quase 80% dos escritos de Aristóteles são escritos de ciências naturais. E era dali que surgiam os problemas. Quer dizer, ele acumulava certo conhecimento e ele via que ele não estava entendendo aquilo que ele mesmo estava fazendo. Se você ter os dados, ter as informações, é uma coisa, você entender o verdadeiro, como é que se diz? Localização intelectual daquilo no conjunto é outro problema completamente diverso. Então você não encontra um problema artificial em Aristóteles. Tudo são urgências da própria investigação científica. E é por isso que funciona. Platão, quer dizer, a experiência de Platão é diferente. Platão não era um cientista natural, começa a carreira como um político. Então, interessado. Quer dizer, você vê na carta sétima de Platão. A descrição que ele faz, vamos dizer, da miséria, da corrupção política de Atenas, e ele vendo ali que os melhores homens são sacrificados e que só carreiristas e vigaristas sobem na vida, e ele pensa, como ele era um homem de família rica, família nobre, então naturalmente destinado a uma carreira política, ele recebe esse problema na mão como um problema real que ele tinha que resolver. Quer dizer, o que fazer com o raio da pólis? Entendeu? Como fazer para tentar melhorar esta coisa. E daí, na hora que ele fala melhorar, sim, mas surge o problema. Mas o que que é o melhor? Eu, por acaso, conheço o bem, né? Para ter uma receita pronta para dar para os outros? Não, também não conheço. Então, tem que resolver o problema do bem. E assim vai. Quer dizer, quando você vê a vida de Leibniz, né? Que é assim, sem dúvida, as três maiores inteligências do Ocidente foram Platão, Aristóteles e Leibniz, né? Os outros todos, né? Os sábios da modernidade comparado com Leibniz são tudo crianças, são amadores, né? Qual era a motivação de Leibniz? Era, vamos dizer, a crise da religião. Ele, desde jovem, ele sente, vamos dizer, a dor de ver a igreja dividida pela reforma protestante. Então, ele é um cara de formação protestante, né, mas com uma influência católica tremenda, e ele decide dedicar sua vida à união das igrejas. E é em função da ideia da união das igrejas que surge, vai surgindo a ideia da harmonia universal, a ideia das mônadas, toda a filosofia dele surge de uma urgência humana, tá certo? Não de uma mera curiosidade científica. Quer dizer, era um problema real que, vamos dizer, um homem cristão e de bom coração queria, vamos dizer, aliviar o sofrimento humano. E é daí que surgem os problemas. E pode investigar em todos os casos de uma filosofia que deu certo, que se realizou e que deu alguma coisa de grande para gerações futuras, você vai observar que ela tem uma raiz na situação existencial imediata e uma pressão moral. Tudo o que não nasce disso é futilidade. Então, está aí o critério das perguntas. Não se trata de você encontrar novas perguntas, mas de você se livrar de um montão de perguntas artificiosas. Você vê essa questão de problemas filosóficos, né? Bom, eu também, desde muito cedo, entendi, falei, não há problemas filosóficos. Qualquer problema pode ser filosófico desde que você o encare pelo ângulo filosófico. Então, digamos, uma questão de biologia pode ser uma questão filosófica, uma questão de religião pode ser uma questão filosófica, uma questão pessoal, tá certo? Como o famoso noivado fracassado de Søren Kierkegaard, né? Vira um problema filosófico. Então, essa lista de questões filosóficas, tem uma coisa que eu odeio, né? Que toda vez que eu escuto falar, eu viro o Incrível Hulk, é o cara vir com uma lista de questões filosóficas. Problemas filosóficos. Falo, não há isso. Isso é apenas um hábito. Quer dizer, são problemas que algumas pessoas acharam importantes e decidiram tratar deles. Por que que eu tenho que tratar desses mesmos problemas? Só porque eles disseram que são problemas filosóficos? É? Por exemplo, você vem aí com essa questão do determinismo e livre-arbítrio e fala, olha, esta questão para mim nunca chegou a entrar. Quer dizer, eu tenho uma rejeição orgânica por essa questão. Por quê? Se Deus não é capaz, vamos dizer, de harmonizar perfeitamente a total precognição do que vai acontecer com a doação de uma total liberdade aos agentes, ele não é Deus. Ele é Deus porque ele é capaz de fazer agentes livres que vão fazer exatamente o que ele sabe que eles vão fazer. E isso é uma prerrogativa divina que nenhum ser humano pode ter. Portanto, o problema de determinismo e livre-arbítrio só existe para nós. E na medida em que ele existe para nós, ele não pode ser resolvido. Ele não é para ser resolvido. Eu acho que se alguém resolvesse a questão de determinismo e livre-arbítrio, acabaria o mundo na mesma hora. Porque seria é como você puxar um. Você pega uma blusa de malha e começa a puxar o fio. Puxa, puxa, daqui a pouco a blusa não existe mais. Entendeu? Então, o cara que resolvesse este problema, ele teria na mão a chave da onipotência divina. Então, Quer dizer, por que que você vai aceitar este problema? Só porque os outros discutiram e porque existe uma imensa bibliografia a respeito? Né? Ora, existe uma bibliografia imensa a respeito da criação de galinhas. Eu tenho que me interessar pela criação de galinhas só porque existe um monte de livro a respeito? Não faz o menor sentido. É tudo isto. Veja, uma das vantagens que eu obtive do fato de fazer toda a minha carreira de estudos à margem da instituição universitária e obtendo o meu sustento de outra profissão completamente diferente, que eu me tornei jornalista aos 17 anos e adorava esta profissão, não por causa do conteúdo dela, mas porque eu só trabalhava 5 horas por dia. Aí você fala, está resolvido meu problema profissional, nunca mais vou sair daqui. Me lembro até quando o primeiro emprego que eu obtive, eu antes tinha trabalhado de office boy, né, fui fazer o teste no jornal, passei no teste, e de repente eu estava lá jornalista e perguntei quanto é o salário. A hora que me disseram o salário, eu caí de costas. Falei, fiquei milionário. Era assim, era 10 vezes o que eu ganhava. Entendeu? Nunca esperava uma coisa dessa. Então eu estava felicíssimo, né? E nunca pensei em fazer a carreira universitária, porque você pergunta para os professores universitários quanto eles ganhavam. Ganhavam muito menos que eu, o que que eu vou fazer lá? Então, uma das vantagens de ter feito essa carreira à margem do Instituto Universitário é que eu não tenho nada para provar para ninguém. Eu não tenho que ser aprovado por um comitê, você está entendendo? Por um chefe de departamento, né? Eu não devo satisfação a essas pessoas, tá certo? Então, eu estou assim, vamos dizer, como um escritor livre, um pesquisador autônomo, um escritor livre. Eu escrevo o que eu quiser e digo o que eu quiser. Se você gostou, você assiste as minhas aulas. Se você não gostou, bom, o que é que eu posso fazer? Né? Quando o sujeito não gosta de mim, eu falo, ah, tá tudo certo, porque eu também não gosto de você, por que você deveria gostar de mim? Tá certo? Então, esse é um privilégio. Eu sei que nem todo mundo pode ter esse privilégio. Tem gente que já está metido na profissão de professor de filosofia. Né? Eu digo, bom, cada um carrega a sua cruz, meu filho. Né? Então, eu tenho os meus problemas e tenho os seus. Mas não deixa a sua formação íntima de filósofo ser afetada por isso. A conquista do meio profissional é uma coisa. A sua formação verdadeira, se ela tiver que acontecer um dia, vai ser pelo meio socrático e não tem outro. Porque por baixo, vamos dizer, do esquema profissional, os grandes filósofos que participavam disso, não seguiam a formação pelas vias profissionais, mas pela via socrática. Se você vê a vida do Schelling, por exemplo, vida heróica, de um homem que sacrificou a sua carreira em busca da verdade. Porque ele começou como professor de grande sucesso. Depois ele foi mudando. Schelling tem quatro filosofias, ele criou quatro filosofias diferentes, quer dizer, toda hora mudava. Então, com isso, começou a afastar os alunos, né? Mas ele continuou impávido colosso, buscando a verdade. Se eu tenho aluno, muito bem, se eu não tenho, que se dane, tá entendendo, né? Então, ele estava seguindo a via de Sócrates, não a dos seus colegas de ofício. E, né, outro dia, eu estava lendo esse livro maravilhoso, Frank Tipley, The Physics of Christianity. Né? Então, ele vai lá e demonstra que o estado mais avançado da física, hoje, repete tudo o que estava escrito no Gênesis. E ele disse, olha, por causa de eu fazer isso, os caras diminuíram o meu salário na universidade em 40%. Mas quer saber? Que se dane, eu estou aqui felicíssimo. Porque eu descobri as coisas que eu queria. É? E se eu não estou dizendo o que eles querem, é problema deles. Então, vamos dizer, vamos dizer, a liberdade, a autonomia, enquanto a gente ainda pode desfrutar disso nessa sociedade, isso é um bem preciosíssimo. Vale a pena você perder todos os empregos do mundo, vale a pena você ser mendigo. Não é isso? Para conservar a sua liberdade, a sua fidelidade a uma tradição filosófica que a profissão filosófica traiu e vendeu a preço vil. Tá certo? Então, que nos interessa o que essas pessoas vão dizer? Eu vou assim, perder meu sono por causa do que a Marlene Chauí disse, ou o Janotti disse, ou o Paulo Arantes disse. Desculpe. Mesmo dentro da profissão filosófica, as pessoas sérias que tem lá, como Alexandre Costa Leite ou Miguel Reale, sempre tiveram maior apreço pelo meu trabalho. E os outros não têm. Mas é problema deles. Quando eu morrer, é eles que vão me julgar? É eles que vão me mandar para o céu e para o inferno? Não. Se você falar, meu público é Deus. Estou fazendo as coisas para que Deus aprove. Se ele aprovar, os outros que se dane. Não é isso? Então, a questão das perguntas certas é essa. Rapidamente respondendo aqui, só para dar uma dica. Aqui, Christian de Rosa pergunta. Estive lendo sua apostila sobre problemas de métodos nas ciências humanas e me ocorreu uma dúvida sobre as análises do discurso das mídias. O que o senhor acha das análises do discurso francês representado por Péchet, Foucault e Charodot? Olha, eu acho tudo isso muito bom, mas muitíssimo incompleto. Falta muita coisa. Tá entendendo? Eu não posso te esclarecer agora qual é o ponto. Eu prometo te dar uma aula sobre isso mais tarde. Mas eu acho que se você procurar direitinho nas minhas próprias apostilas, nas minhas próprias aulas, você vai encontrar não um sistema, mas uma infinidade de dicas sobre análise do discurso da mídia. Um ponto fundamental, que esse pessoal às vezes esquece, é o seguinte: não existe análise do discurso fora da análise dos processos reais de ação que estão por trás disso. O discurso, afinal de contas, é só um pedaço da história. Não é isso? Então, quem são os agentes reais? Quem tem efetivamente o poder sobre os órgãos de mídia e quais são os seus objetivos? Nesse sentido, por exemplo, eu recomendaria muito mais um método como o do Wright Mills, o sociólogo esquerdista americano, que escreveu A Elite do Poder e vários outros livros importantes, onde ele toma a expressão poder no seu sentido substantivo e não no sentido oficial. Quer dizer, poder para ele não é quem está no governo ou quem tem cargo. Ele toma o poder no sentido de possibilidade concreta de ação e no sentido mais específico de possibilidade real de determinar a ação dos outros. E daí ele começa a ver quem tem efetivamente esse poder. Então, às vezes, por exemplo, uma comunidade religiosa tem mais poder do que um partido político. Um clube, às vezes, tem mais poder do que o presidente da República. Não é isso? E ele começa a investigar então, essas várias agências do poder. Um estudo desse tipo com relação à mídia nunca foi feito, especialmente com relação à mídia brasileira. Quem manda realmente na mídia? Né? Você usa expressões como a família Marinho, ou os Mesquita, ou o Frias. Digo, mas isso aí são símbolos. São símbolos do poder e não descrições efetivas dos canais por onde se faz o poder. Para você saber quem manda de fato num jornal e quem determina o que vai sair ou não, é um estudo muito complicado. Mas, por exemplo, uma coisa eu asseguro para você, com 40 anos de experiência no jornalismo brasileiro: qualquer redação tem poder infinitamente maior que o do dono nominal do jornal. A redação é onipotente. Então você tem que saber quem está na redação, quem representa o quê e o que eles querem. Daí, a análise do discurso valerá se for articulada com isso, senão não adianta absolutamente nada. O Foucault, ele faz às vezes umas análises boas, mas eu acredito que ele tem uma visão ainda oficialista do que é efetivamente o poder. Ele pega certas instituições que nominalmente representam o poder, então vê, né, o discurso oficial como a expressão daquilo. Então, como a análise do discurso está boa, mas não reflete a natureza real do poder, a substância real do poder. Para você, a pista para aí é você lembrar a simples definição do poder. O poder não é ocupar um cargo, o poder não é ser importante. O poder é a capacidade concreta que você tem de determinar a ação de outras pessoas. Não é isso? Então você pode começar com a análise do poder em simples relações pessoais. Não é isso? Para depois ir ampliando. Então, a coisa básica é articular a análise de discurso com a análise da estrutura real, estrutura e funcionamento real do poder. É uma dica. Então, por hoje vamos parar por aqui. Até a semana que vem. Muito obrigado.